desculpa, amor. Volta pra mim, me perdoa. É o Natalzinho. Volto não, beijo não, tira a mão, não é não. Hoje não tem, eu te amo no mundo que faça que eu volte. Hoje a sua sorte tá sem sorte. Hoje até meu ponto fraco tá forte. Eu vacilei na conduta, eu fui um filho da puta. Tava com o pé na sua vida e outro na rua. Primeiro esquece de mim, segundo aprende a perder. Terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê. Ô Mari, não faz assim, eu não quero te perder. Errei, mas me arrependi, perdoa o seu bebê. Vaza daqui, não sou mais sua bebê. Ô Mari, não faz assim, eu não quero te perder. Peguei, mas me arrependi, perdoa o seu bebê. Você não vai mudar, para de mentir. Você não vai saber se não voltar pra mim. Você não vai mudar, para de mentir. Você não vai saber se não voltar pra minha dancinha. Vacilei na conduta, eu fui um filho da puta. Tava com o pé na chuva e outro na rua. Primeiro esquece de mim, segundo aprende a perder. Terceiro vaza daqui, não sou mais sua bebê. Mari, não faz assim, não adianta. Eu não quero te perder. Já te dei chance, mas me arrepende, perdoa o seu bebê. Não sou mais sua bebê. Ô Mari, não faz assim, eu não quero te perder. Errei, mas me arrependi. Será? Perdoa o seu bebê. Você não vai mudar, para de mentir. Mari, você não vai saber se não voltar pra mim. Você não vai mudar, para de mentir. Você não vai saber se não voltar pra mim.